tá tranquilo. Foi verídico, hein? É, as novinhas tão a mil, fez até psiu. Quando de nave eu passei, cortando a lacoste, a bermuda da Tommy no pé o Nike Shock. E com ela de amiga te ama e fez. É, as novinhas tão a mil, fez até psiu. Quando de nave eu passei, cortando a lacoste, a bermuda da Tommy no pé o Nike Shock. E com ela de amiga te ama e fez. Peguei meu carro, que hoje eu tinha alguns bailes marcados. Eu coloquei no pé o meu Nike bolado. E dentro de alguns segundos eu tinha acelerado. Vem na minha direção. Seis gataram e 30 filmado, encostou do lado. Se apresentou, é solteira, tá normal. Falei pra ela, tô indo pro baile na capital. Se tu quer ir, então vem, toma atenção. Eu vi a novinha por olho, eu falei, vem coração. No camarote pra eu ver, ela foi até o chão. Ô novinha, vem com nós, nós damos condição. As novinhas tão a mil, fez até piso. Quando de nave eu passei, cortando a lacoste, a bermuda da Tommy no pé o Nike Shock. E com ela de amiga te ama e fez. É, as novinhas tão a mil, fez até piso. Quando de nave eu passei, cortando a lacoste, a bermuda da Tommy no pé o Nike Shock. E com ela de amiga te ama e fez. E no dia seguinte era um domingo ensolarado. Peguei a moto em casa e deixei logo o carro. Depois fiz um convite que é ruim de resistir. Convide as gatas do I30 pra ir de jet ski. Ela sabe, essa vida que tamo vivendo, se é progresso e putaria, vem com nós que tá tendo na marina. Outra loira que me viu e falou, tão neguinho das novinhas que tá mil. Tu viu? Que as novinhas tão a mil, fez até piso. Quando de nave eu passei, cortando a lacoste, a bermuda da Tommy no pé o Nike Shock. E com ela de amiga te ama e fez. Que as novinhas tão a mil, fez até piso. Quando de nave eu passei, cortando a lacoste, a bermuda da Tommy no pé o Nike Shock. E com ela de amiga te ama e fez. É, tá tranquilo. Hey.